às 11, como é habitual, o som que introduz as 2 horas de Viriato 25, a nova Toca do Lobo, aqui em 97.8 MHz, também online em radarlisboa.fm. Hi, how you doing? Funções de sons inaugurais de Viriato 25 são os Kings of Leon, excertos de Only by the Night, Closer, Crawl, porque não, Sex on Fire. 25 é a emissão que une as noites de quinta e sexta-feira. Convosco, portanto, na pontinha da antena, radar até à 1 da manhã. Daqui a cerca de 20 minutos, como é hábito, há tirolinhas com a Ana Cristina Ferrão. Por aqui, Kings of Leon, Only by the Night. Para trás ficaram Closer e Crawl, Sex on Fire. Depois um saltinho ainda a Revelry.

ainda a primeira meia hora das quatro guardadas para nós nesta noite de radar. Depois de nada menos quatro temas para inaugurar os sons de Virado 25, entregues aos Kings of Leon, a moa do álbum novo Whole Time, foi este o título tema que ouviram há pouco, era Jailbird. Já pertinho, tirolinhas da Ana Cristina Ferrão, The Walkman, You and Me. Watching at the sky.

So let's get out of here, past the atmosphere. Squint your eyes and no one dies and goes to jail. Past the silver bridge, oh the silver bridge, when nothing but a warranty and a bit. Oh no, oh no, oh no, oh no. Feriado 25 de noite, dentro na Radar, é a emissão até à 1 da manhã, que une quinta à sexta-feira. Para trás chegou mais um Tirolinha, são histórias para adormecer anjos de José Eduardo Agualusa, lidas por Ana Cristina Fão. Voltamos às soltas, Oh No, a versão álbum para Andrew Bird, Bat for Lashes. Flame in your heart. Viriato 25 Noite dentro. Duas para Bat for Lashes, os singles Daniel e Pearl's Dream. Praticamente em cima da hora da colher de blues. Ainda um espacinho para PJ Harvey e John Parrish. Black Hearted Love. Chasing nobody down. I ain't leaving my hometown.

ar de segunda a sexta, o que dá também um regime terça a sábado, 23, 1 da manhã. Bem-vindos à edição que une as noites de quinta a sexta, penúltima da semana para Viriato 25, a nova Toca do Lobo. Radar 97.8 MHz, online radarlisboa.fm. Da hora complementar de Viriato 25, nesta noite, passagem de quinta para sexta-feira. David Byrne, Brian Eno, Strange Overtones. Marian Faithfull. Salvation. Marino, Strange Overtones, também Marilyn Faithfull com Salvation, as inaugurais da hora complementar de Viriado 25, até à uma da manhã de sexta-feira, vai fazer parte futura, futuro próximo, de sons de Viriado 25, chama-se Aidan Moffat and the Best Ofs. É evidentemente uma inscrição nos New Cuts. I sang my How to Get to Heaven from Scotland. Last thing at night. It helps my heart to rest. It helps me sleep the best. I sing my lover song when it is late. Bad news, but I don't care. I whistle everywhere. Da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da. And if I break your heart, don't let me laugh. Sing my lover's song. Fazemos um corte, um new cut há algumas noites. Aqui fica na segunda hora de hoje Aidan Moffat and the Best Ofs, How to Get to Heaven from Scotland. I was sitting in the car in the garage on Woodlands Road when a big one caught my eye. I was still in the space just gazing in by she strode. Slip a little sigh. It took a nanosecond or two for it to click that big one was you. And I gave down a goggle my gaze could not unstick, as though I fell for you and you. And I was thinking of forever, and I was wondering why you made. And I hope whatever happens we'll be. Then fade through a curious surprise into my vista, shuffling past my ardent peepers. Were it not for the walk, I'm sure I would have missed her. One of my heart's former keepers. Unclogging who it was, I felt I was promptly struck by an absence of attraction. I can confidently promise I could not give a fuck. I didn't fancy her one fraction, and I briefly felt embarrassed about the way I used to feel. Well, at least these days I know when love is real, and I hope that we're forever. And I'm wondering why you make whatever happens, darling. Daqui a pouco, e como é hábito na segunda hora de Viriato 25, há Boomerang, acontece à meia-noite e 30, New Cut, foi a inscrição para Aidan Moffat and the Best Ofs. Já que estamos numa de New Cut, recordamos um feito a semana anterior para estes Headless Heroes. To you.

a noite que vem já em sexta-feira. Álbum de família. Uma hora. Um álbum. Muitos consideram os Animal Collective a mais importante banda do nosso tempo. E esta semana vamos perceber porquê ao recordar o primeiro grande momento de afirmação do grupo. No álbum de família, Sang Tongues, de 2004, o segundo disco de Animal Collective. Álbum de família na Radar, a próxima grande passagem na companhia de Tiago Castro para os Animal Collective e Sang Tongues é no domingo, ao meio-dia. Depois há ainda uma recuperação na noite da semana que vem, habitualmente quando termina o Viriato, este Viriato 25. Sanctons, o álbum de família esta semana em evidência, com a apresentação de Tiago Castro. Próxima passagem larga, domingo, meio-dia, antena Radar 97.8, online radarlisboa.fm. Quase, quase no boomerang da noite. Yeah, yeah, yes. Little Shadow. Sim, Boomerang vai dedicar-se a tempo praticamente inteiro nas suas emissões à compilação duplo CD Right Time Wrong Speed 1977-1987, uma compilação homenageando John Bill e as suas aventuras em descobertas de bandas para pôr no ar na Grã-Bretanha. Depois da inserção de sexta-feira, interrompemos para passar os Capitão Fantasma e os títulos da edição CF 720 por duas noites. Ontem foi tempo dos Beach House. Hoje sim, regressamos a Right Time, Wrong Speed. Ouvimos o assunto de Boomerang, começado no final da semana passada, Right Time Wrong Speed, duplo CD dedicado à memória de John Peel. Ouvimos hoje, para já, Echo and the Bunnymen, Over the Wall. Associates, The Associates, Party Fears 2. Numa onda completamente diferente, vamos também ficar com Grandmaster Flash and the Furious Five, The Message.

Almada, Lisboa, Oeiras, Radar 97.8. Taka din nam tadiko taka janaku kupa taketa kupa taketa taddin ko taka janaku taddin kardaka taddin tanga taddin tanga taddin taka din nam tadiko taka janaku kupa taketa taddin ko taka janaku taddin kardaka taddin tanga taddin tanga taddin na tanga kardaka taddin na tanga taddin taka din nam tadiko taka janaku kupa taketa taddin ko taka janaku taddin Elohim Shomer Israel, Elenu Yanu, Elohim Shan, Shomer Shomer Israel, Elenu Yanu, Elohim Shan, Shomer Israel, Elenu Yanu, Elohim Shan, Shomer Shomer Israel. Ponta da Língua, esta semana com a dedicatória a Buju Banton, o álbum de 2000, Unchained Spirit. Mas Banda, né, ao final da emissão de Feriado 25, também da rubrica Na Ponta da Língua, Unchained Spirit de 2000 em recuperação ao longo desta semana. Boa noite, take care, stay out of trouble.